Quero ter mais palavras de amor pra te adorar, mais expressões de amor pra te exaltar. E a cada dia um novo louvor pra te ofertar. Tu és o meu Senhor, acha em mim verdadeiro adorador. Quero te adorar.